Olá, senhoras e senhoritas, aqui estou eu. Hoje eu trouxe um convidado para o podcast de hoje. Na verdade, como alguns de vocês devem saber, a gente estava planejando gravar uma videoconferência, um hangout lá no YouTube, porém, o meu querido amigo YouTube desativou a opção de fazer hangout ao vivo e tal, e basicamente a única opção que sobrou é de fazer um podcast. Então eu estou fazendo nesse formato mesmo, porque simplesmente não dá para fazer em outro formato. Enfim. Então, hoje eu tô aqui com o Astro. Se apresenta aí pro pessoal, Astro. Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho um canal no YouTube também. Não estou muito assíduo no canal, mas o canal chama-se Astro Omni, é o meu nickname. E basicamente eu falo a mesma coisa que o Tiagão aí. Tá certo. Cara, tinha alguma coisa que eu ia comentar, mas eu esqueci. Enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hábitos. Hábitos é um assunto que eu considero um pouquinho simples, porém, falar sobre hábitos na teoria é uma coisa, colocar hábitos em prática é outra bem diferente. Aliás, eu particularmente eu tenho bastante dificuldade em transformar hábitos da teoria para a prática. Mas enfim, Astro. Para você, qual que é a importância, ou quer dizer, se tem uma importância, mas para você, qual que é a importância da rotina, do hábito? Para você, isso tem alguma importância? Tem. Eu acho que, na verdade, o hábito ele é uma faca de dois gumes na minha visão. A gente tem o hábito, na verdade, por que se cria hábitos, né? Na minha visão, o nosso cérebro ele trabalha de uma determinada forma. Na verdade, cientificamente falando, nosso cérebro ele sempre cria mecanismos para automatizar e para gastar menos energia, né? Então, se a gente analisar quando quem já aprendeu a dirigir, né, sabe que no começo que está dirigindo lá as primeiras vezes é sempre uma tensão muito grande. Você não consegue imaginar como alguém dirige, né, despreocupado, tranquilo, sendo que é as suas primeiras experiências. Por quê? O cérebro está se adaptando com as coisas ali e hoje em dia você pode dirigir, e muitas vezes aconteceu comigo de chegar em determinado destino e eu falar: meu, caramba, como é que eu cheguei aqui, né? Que o cérebro vai simplesmente no automático. Então, assim, isso tem a parte boa, fisiologicamente falando, mas tem a parte ruim, vamos dizer que espiritualmente falando, né? Eu vou entrar nesse termo. Por quê? Fisiologicamente, porque o desgaste mental ele é muito grande, o cérebro, quando ele está captando, entendendo, tentando se organizar, vamos dizer assim, ele está gastando uma energia tremenda, e isso é extremamente cansativo. Então, uma vez que eu deixei isso automatizado, eu não sofro essas consequências. Mas, uma vez que o hábito esteja fundamentado, vamos dizer assim, concretizado, dificilmente você consegue sair desse hábito, porque criou-se sinapses cerebrais ali que dificilmente você vai conseguir tirá-los dali, né? Então, por isso a necessidade da gente sempre estar criando hábitos bons, porque os maus, hábito é hábito, né? Não tem um julgamento moral do que é hábito bom ou ruim, mas, assim, a não ser que isso seja uma coisa individual de cada um. Você sabe quais são os seus hábitos bons e ruins, não sou eu que tenho que dizer, né? Mas os hábitos ruins, assim como qualquer outro hábito, é difícil a gente sair fora justamente por causa dessas sinapses. Então, na minha visão, ele é bom em determinado ponto e ruim em determinado ponto também. Então, assim, como tudo na vida, né? Essa vida que a gente vive aqui no planeta Terra é extremamente dual, né? A gente só consegue entender as coisas com a dualidade. Então, obviamente, que os hábitos não têm só as suas partes positivas, né? Tem a parte negativa também. Sim. Eu diria que basicamente eu concordo com o que você disse de não existe hábito exatamente bom, hábito exatamente ruim. O que eu acho é que existe hábitos que são úteis e hábitos não úteis. E claro que isso é relativo, tipo, o que é útil para mim pode não ser útil para você, o que é útil para você pode não ser para mim, por aí vai. E eu particularmente eu tenho uma grande dificuldade, agora falando até da minha vida pessoal, eu tenho uma grande dificuldade de me desvincular de hábitos negativos. Por quê? Porque o hábito, é algo que é construído com o passar do tempo. É algo que, como você mesmo disse no exemplo do carro, às vezes você desenvolve esse hábito durante um tempo e você chega num ponto em que você desenvolve a atividade sem nem perceber. Você faz algo e não está nem percebendo que você está fazendo esse algo. E aí entra a grande dificuldade de você lidar com hábitos negativos, vamos colocar assim, ou hábitos inúteis, vamos colocar assim. E eu, particularmente, eu, de uns tempos para cá, de alguns meses, especialmente de algumas semanas para cá, eu tenho tentado meio que remodelar minha rotina, remodelar meus hábitos e tentar não exatamente eliminar completamente hábitos que eu acho inúteis, mas assim, minimizar, basicamente. Mas eu, particularmente, eu acho que é muito complicado, especialmente quando é algo que é construído com ao passar de anos. Por quê? Porque quando você elimina um hábito, seja ele qual for, hábito toma tempo. E quando você elimina um hábito, você vai ter mais tempo livre. E aí que entra a dificuldade. O tempo que eu vou ter a mais livre, o que que eu faço a mais com esse tempo? Vamos supor, eu tenho por hábito, sei lá, todo dia gastar umas 2 horas do dia fumando. E eu quero eliminar esse hábito. Se eu eliminar esse hábito, eu vou ter 2 horas a mais do meu dia para fazer, sabe, sei lá o quê. E muitas pessoas, eu até me incluo um pouco nisso, simplesmente não sabe, o que fazer com esse tempo a mais de um hábito que foi eliminado. Eu estou passando por essa dificuldade agora a nível até pessoal. Para você, Astron, você também tem dificuldade para mudar hábitos? Você também enxerga essa dificuldade, esse problema de tempo? Como que você lida quando você quer mudar algum hábito que você identifica como, entre aspas, negativo? Então, muita coisa pode ser dita no que você falou em relação aos hábitos aí. Primeiramente, né, a parte muito boa que você introduziu ali de que não existe hábito bom ou hábito ruim, né? Existem os inúteis e os úteis. Primeiramente, o que é um hábito negativo, né? Depende de muita coisa. Por exemplo, tem hábitos que você mesmo construiu e tem hábitos que você foi vítima das circunstâncias. Porque muitos hábitos eles se enraizam do ambiente, né? Foucault disse muito isso, que o ambiente molda você. E é bem isso. Então, tipo, eu carrego ainda dentro de mim alguns hábitos dos meus familiares, né? Porque eu convivi muitos anos com eles, né? Então, assim, muitas das coisas é difícil você, principalmente hábitos da infância, né? Então, Sim. é muito complicado. Por exemplo, vou te dar um exemplo básico aqui. Eu fui criado numa família de, assim, acho que como a maioria, né, com muitas superstições, né? Então, minha mãe sempre falava que quando alguém vinha pedir um dinheiro, um mendigo, alguma coisa, você tinha que ajudar porque poderia ser Jesus Cristo te testando, né? Uma coisa infantil da época, da crença dela, que ela acabou me passando. E isso já entrando na fase adulta, já, eu já passei dos 30 e poucos anos. Mas já entrando lá para meus 20 e poucos anos, onde eu era um ateu militante, e mesmo com o meu ateísmo, quando alguém vinha pedir alguma esmola, alguma coisa, vinha essa raiz, né, esse hábito, por isso que eu falo, as coisas enraizadas, essas sinapses, por mais que eu tinha o ceticismo de não acreditar que aquilo seja verdade, né, a minha razão diz aquilo, mas aí uma porcentagem da emoção falava assim, cara, mas. Aquela vozinha da mãe ficava lá no. Então, assim, obviamente, respondendo a sua pergunta, eu não só tenho, como eu tive, problemas de lidar com meus hábitos, né? Mas o que melhorou? Qual foi a chave que eu encontrei? Primeiramente, foi entender o funcionamento da mente humana no sentido de passado, presente e futuro. Quando eu entendi algumas coisas relacionadas, eu tinha uma birra com assuntos metafísicos, assuntos espirituais, né? Quando a pessoa me dizia que era espiritualista, eu tinha certa birra, porque eu era um cético, assim, tremendo. E o que isso tem a ver? Tem a ver que quando a pessoa falava, ó, a mente humana ela odeia o presente, ela odeia o aqui e agora. Só que o aqui e agora é a única chave para você ter um pouco de paz e ter um pouco de clareza. Se você não forçar a sua mente estar tá no aqui e agora, dificilmente. O que eu vou falar para você é somente teoria, é especulação. Se você não testar, é a mesma coisa, você nunca testou o açúcar. Eu posso filosofar aqui, falar livros e livros do açúcar, como que é o gosto doce e tal, mas vai ser mera filosofia para você. Você vai ter que colocar lá o açúcar na sua boca e falar, pô, agora entendi o que o cara tá falando. Então, o que eu entendi é que a mente humana, ela odeia o presente, cara. Ela não pode existir, na verdade, no presente. Por quê? Ela não tem. A mente, o que que é a mente? Ela é um saco de informações e de emoções e de visões e conhecimento emprestado que a sociedade, familiares, amigos, o meio deu para você. É um saco de informação ali. E ela fica reciclando memórias. Pode ver que sua mente, ou ela tá reclamando de alguma coisa, lembrando de uma coisa do passado, geralmente reclamando. E o que que ela faz com aquelas memórias do passado que não foram legais com você? Ela mascara aquilo e projeta lá no futuro como se fosse um plano de que agora vai ser tudo bem, que as coisas vão ser diferentes e tal. Então ela fica vivendo, jogando você em dois momentos não existenciais. Então o hábito, por que ele é ruim? No sentido de, se você não está consciente dos mecanismos que sua mente está funcionando. Por quê? Você fica no automático, você não está sabendo que sua mente está lá, lá. Novamente, por exemplo, o hábito da masturbação que eu falo bastante lá no canal. Muitas vezes o cara fala, tem um problema lá do NoFap, que é o seguinte: quando você fica um tempo sem se masturbar, você entra na flatline, que é flatline, que é o momento de reparação ali do seu corpo. E o cara fala, não, eu perdi a minha libido. Não, você já estava sem libido há muito tempo. Só que, não, eu tinha vontade de masturbar. Não, aquilo era um hábito, aquilo não era libido, aquilo era um sinal do seu cérebro falando, não, mano, você sempre fez aquilo ali, tá na hora de você fazer. Aquilo não é um desejo especificamente puro. Então, o que que sua mente fica fazendo? Ela fica te jogando ou no passado ou no futuro. Na hora que você força, que é a consciência que eu digo, ela chega para vocês e fala, não, mano, tá na hora de eu bloquear esse fluxo, porque senão eu vou ficar no samsara, no ad eterno. Na hora que você bloqueia, a sua mente fala, opa, esse terreno eu não conheço. E ela começa a jogar coisas pesadas, como medo, como pânico, angústia, porque ela quer ficar no conforto. A mente é uma criança birrenta que ela fala, não, eu quero fazer o que eu sempre fiz. Não, agora você não vai fazer, você vai fazer tal coisa. Não, ela começa a chutar o cachorro, fazer mimimi e tal. Então, assim, não, no momento que eu identifiquei que a mente vai fazer isso, o tapa na cara fica bem menor, tá entendendo, Thiago? Então, assim, quando você se prepara sabendo que você vai enfrentar toda aquela carga emocional que a mente vai criar, né? Não é à toa, por isso que eu falo, não é à toa que no passado os grandes pensadores falavam, meu, a maior guerra que existe é você com você mesmo, você com sua própria mente. O Buda cansou de falar isso, falou, meu, você constrói seu mundo, você é o que você pensa. Por quê? Eles enfatizaram tanto isso, porque essa realmente é a verdadeira guerra. E é uma guerra diária, né? O orai e vigiai do Cristo histórico é justamente isso, né? Por quê? Por quê? É extremamente cansativo e estressante no começo. Na hora que você pega o jeito, assim como você estava aprendendo a dirigir, você vai ver que não é tão difícil assim. Você só não estava acostumado com os ataques mentais. E esses ataques mentais, o que eu acho legal dos hábitos, e uma coisa interessante, só para finalizar minha conversa, para não estender muito, é que quando você pega o fio da meada de sair de um hábito, você pegou o fio da meada de sair de qualquer hábito. Porque por trás da Matrix aí é o mesmo código mesmo. Só muda a perfumaria, tá entendendo? Porque isso tanto é real que se você sai, eu fui fumante 14 anos. Quando eu saí do cigarro, eu me viciei em doce. Eu não era viciado em doce. Ou seja, o cérebro ele fala, meu, tá bom, você sai disso aqui, mas ele tira de uma mão, mas dá com a outra, tá entendendo? Ou seja, eu vou fazer você. Eu vou ser o senhor de você, né? Não você, você não vai me controlar. Então é uma briga diária, é uma guerra realmente. E quando você entende esse fluxo e sabe que você vai constantemente brigar com sua própria mente mesmo, e é assim que é, fica mais ameno, você fica menos estressado e você tem uma probabilidade de sair melhor dos hábitos. Sim. Eu acho que uma coisa que Não sei se acontece. fez muito sentido isso, mas é difícil transcrever em palavras algo sutil dessa magnitude, né? Mas é mais ou menos esse caminho que eu identifiquei no meu processo. Sim, eu particularmente eu entendi, eu espero que o pessoal que vai ouvir também entenda. Mas, enfim, uma coisa que você falou que é bem verdade é que o lance de que hábitos que estão enraizados na infância são mais difíceis de lidar, isso é real. Eu particular, não que eu seja muito velho, tipo, eu ainda não cheguei nem na casa dos 30 anos, então eu sou mais novo que você e tal, mas assim, um exemplo para minha vida, uma coisa que está enraizada em mim, que eu pratico desde criança e ainda hoje eu pratico, é o hábito, por exemplo, de jogar videogame. Tipo, quando eu era criança, eu tinha 7 anos, o primeiro videogame que eu tive foi o PlayStation 1. Na época, aqueles PlayStation 1, quadradão, grandão e tal, eu ganhei de presente dos meus pais. E assim, desde assim que eu ganhei aquele PlayStation 1, aquilo ali passou meio que ser tipo o centro da minha vida, entre aspas. Claro que na época eu era criança, então tipo, eu basicamente eu só queria saber daquilo ali e basicamente eu não tinha conhecimento sobre nada, então eu meio que a minha vida era aquilo. Só que aí, de uns tempos pra cá, agora que eu tô na vida adulta e tal, eu não continuo jogando PlayStation 1. Hoje em dia eu tenho computador, notebook, tem jogos diferentes, estilos diferentes de jogos, enfim, as coisas em si, quer dizer, a superfície do jogo mudou, mas o jogo em si continua. E por ser algo que desde criança eu cultivo, como eu disse, é algo que eu jogo desde criança, é algo que eu gasto algum tempo do meu dia desde criança, é algo que eu tô meio que penando para tirar, não é para tirar da minha vida, porque assim, eu particularmente eu gosto de jogar, gosto de passar um tempo, sei lá, jogando seja lá o que for do meu gosto. Mas assim, até um tempo atrás eu passava muito tempo nisso, eu passava, sei lá, mais de 6 horas diárias só jogando. E aí eu comecei a parar para analisar as coisas, parar para analisar como eu gasto meu tempo, como eu uso meu tempo, e eu comecei a cheguei à conclusão de que não seja legal jogar videogame, computador, sei lá, qualquer merda do tipo. Não que não seja legal, mas isso daí não me leva a lugar nenhum. Tipo, eu não ganho dinheiro com isso, eu não consigo progredir na vida com isso, eu não aprendo nada de muito útil com isso. Eu, às vezes, eu me estresso porque eu não consigo fazer o que eu queria, ou porque eu tô jogando com outras pessoas, e aí um começa a brigar com o outro, eu fico ansioso. Enfim, há uma série de coisas boas, mas também uma série de coisas ruins, vamos colocar assim. Eu percebi que, no geral, não é um hábito lá muito produtivo, não é um hábito que agrega coisas muito positivas para minha vida. Então, eu tô tentando meio que lutar contra isso, sabe? Tipo, como eu disse, minimizar o tempo que eu passo jogando. Porém, como é algo que desde criança eu tô acostumado, tá realmente sendo, como você disse, uma luta diária. E outra coisa também que eu enxergo relativa a isso é que uma coisa está muito ligada à outra. Eu acho que o cérebro interpreta tudo, toda essa questão de hábitos, e principalmente hábitos que mexem com o sistema de recompensa. Sistema de recompensa, eu acho que o cérebro interpreta basicamente como dopamina. Então, por exemplo, eu acho que no meu caso, um dos maiores motivos para eu continuar jogando é justamente o sistema de recompensa. Por quê? Porque quando eu tô jogando e eu ganho, por exemplo, a partida, seja lá do qual jogo que for, eu me sinto bem comigo mesmo. Eu me sinto tipo, caralho, ganhei, sou foda, eu sou bom pra caralho, eu domino isso daqui e etc. Isso, pra nível tanto cerebral quanto nível de ego, isso é ótimo, vamos colocar assim. Mas assim, a nível de produtividade, de coisas realmente importantes, que eu particularmente não acho que isso é importante. Isso daí não tem, sabe? É como eu disse, isso daí não produz nada de realmente bom. Isso daí não me dá dinheiro, isso daí não me dá futuro, isso daí não melhora a minha relação com os meus familiares. Não dá porra nenhuma. Mas só pelo fato de mexer com o sistema de recompensa cerebral é algo que é muito difícil de se livrar. E quando uma coisa que eu percebo de quando eu passo mais tempo sem jogar é que meu nível de ansiedade aumenta. Porque é justamente como você falou, é o cérebro querendo, tipo, te empurrar para aquilo ali, basicamente. E aí, eu já cheguei no nível de, tipo, de às vezes um vício puxar o outro, um vício ou um hábito puxar o outro. Então, às vezes, o hábito de jogar puxa para o hábito de assistir pornografia, que às vezes puxa também para o hábito de querer fumar cigarro, que às vezes puxa também para o hábito de fazer sei lá o quê, que assim, são hábitos que, como eu disse, não, no geral, fumar cigarro, assistir pornografia, masturbar, jogar jogos que, como eu disse, não me agregam nada, são hábitos que para mim eu não enxergo mais um sentido nisso. Eu já tô na idade adulta, eu já tenho assim outras preocupações basicamente. Eu não acho que tá certo eu passar, sei lá, mais de 6 horas do meu dia jogando. E é muito difícil, porque além de você ter que lutar contra a questão do tempo já que você tá nisso, você também tem que lutar às vezes contra o sistema de recompensa do cérebro. O cérebro às vezes está viciado nisso. Na sensação boa que é você conseguir upar um nível, que é você conseguir passar de uma fase que você não conseguia passar, e etc. Você também enxerga alguma dificuldade relacionada a isso, ao sistema de recompensa cerebral? Você tem algo a falar sobre isso, Astro? Sim, na verdade muitas coisas, né? Assim, você vê que um assunto simples, teoricamente, ele vai criando ramificações que a gente nem esperava, né? Sobre a parte de recompensa, tem muita coisa para dizer sobre isso, né? Obviamente que você precisa de uma recompensa, mas porque se você não tem uma recompensa, uma meta a ser cumpridas, você entra num processo depressivo, que a depressão é justamente isso, né? É a falta de propósito de você se desafiar. Quer dizer, parte da depressão é isso, né? Eu que fui depressivo também, e venho de uma família depressiva, né? Todos, né? Então, assim, o que eu quero dizer? O ruim não é a parte da dopamina, nem a parte de recompensa no seu cérebro. A questão é que a gente vive numa era. E muitos dizem que é a geração do mimimi, geração floco de neve, e é justamente isso mesmo. Onde, primeiramente, Clóvis de Barros fala de forma maestral isso. A gente está com uma ideia muito romantizada da gente, a gente está com uma ideia muito otimista da gente, onde que se o universo deve um favor para a gente, a nossa felicidade, entendeu? Não, eu tenho que ser feliz a todo momento. Eu não posso falar não, eu não posso ter momentos tristes, eu não posso chorar, eu não posso ter um momento de perrengue na vida, tá entendendo? E a gente olhar para as gerações lá atrás, eles não tinham o conforto que a gente tem, as coisas lá eram suadas, você tá entendendo? Então isso, o cérebro deles se torna muito mais forte. Eu vejo, eu estou numa geração já dos meus 30 e poucos anos, mas eu vejo a geração do meu pai e da minha mãe, eles passaram por coisas que se eu hoje tivesse passando, cara, seria terrível. Mas para eles, o que eu quero dizer, eles não tinham um sistema de recompensa tão mimado como eu tive, tá entendendo? Então, onde eu me achava o tal, né? Então, o Clóvis lá ele fala de uma forma muito legal, assim, quanto menos você esperar da vida, mais chance você tem de ser feliz em pequenas coisas. Quando você achar que você é o príncipe do Taj Mahal, tudo que for dado para você, você vai achar que é pouco. Você vai falar, não, isso aqui não é o suficiente. Você vai ficar numa angústia gigantesca para você ir atrás de cada vez mais coisas. Que é o quê? Esse consumismo gigantesco que eu vejo nas pessoas. Pode ver. Você acabou de conquistar uma coisa que há um ano atrás seria o ápice da sua felicidade. Não dura 2 semanas, você já está. Legal, já não tem mais o cuidado com aquilo, não sei o quê. E olha os nossos pais, meu, eles não tinham uma bicicleta. Quando tinha bicicleta, eles cuidavam anos daquela bicicleta. Porque eles sabiam da dificuldade que era, eles sabem que eles não eram tão especiais quanto a gente acha que é hoje, com a internet, com essa mídia nojenta que tem de estimular de que você é o tal, que a sua felicidade está ali, né? Os próprios produtos vendem também a ideia de felicidade. Pode ver, você compra o produto já com a ideia da felicidade. Que é uma mentira, você vai ficar na sua vida inteira nisso aí. Ó, tanto é que é mentira porque você falou do videogame. Começou lá na infância com seus videogames, enraizou lá um processo. Aí você ficou um pouco mais velho, começou o quê? Ó, bom, vou falar da minha experiência, não sei se vê se tem alguma ressonância com a sua. Começou os jogos, eu também fui viciado em jogos, porque era, no meu época não era o PlayStation, mas era, é feio falar, mas era o Atari, né? Depois o Super Nintendo, depois o Mega Drive lá. Mas foi passando aquele hábito sempre assim, ó, não, eu preciso demais. Depois veio as amizades, necessidades de grife, pertencer, né? Necessidade de pertencimento, grifes, tatuagem, pins, para você se tornar de um grupo. Que também é um hábito ali para enraizado. Depois vem o quê? As paixões, vem o sexo, vem a masturbação, que você também enraiza ali. Depois vem a necessidade de especialização, você precisa agora de dinheiro, tal, não sei o quê. E é sempre um processo de apego, que eu quero dizer. Você está migrando, você está pulando de coisa em coisa e não está entendendo um processo, que é um processo simples. Por trás é o mesmo código, só muda a perfumaria, né? Aquilo que eu estava falando lá. Depois vem o que é necessidade lá de dinheiro, prosperidade, compra, aí a comprar coisas que você, quanto mais você consome, mais você se acha o tal. Pode ver, pessoas que têm muita coisa geralmente são extremamente mimadas. São pessoas que ela acha que as pessoas devem favores a elas só por elas existirem, entendeu? Então, o que eu acho disso, tudo começa com os hábitos e a má interpretação que a gente tem da mente. Então, como lutar contra isso? Eu acho que a ideia de lutar, e aí já respondendo a sua pergunta, a ideia não é lutar, porque lutar é dar atenção. Lutar é um pouco reprimir aquilo. A ideia não é isso. Eu tentei de parar de fumar umas 50 vezes, né? E eu não estou zoando. Várias vezes eu peguei, comprava lá um maço de Marlboro, fumava um cigarro, jogava ele para a janela, falava, nunca mais fumo essa bosta. Aí dava à noite, estava lá na padaria comprando um cigarro. Por quê? Eu estava lutando contra, né? E você lutar contra é um problema. Quando você compreende, aí já não se torna um problema. Por exemplo, você usou chupeta, uma madeira. Por que você não usa mais? Porque hoje não faz sentido para você. Você lutou contra a chupeta? Você lutou contra uma madeira? Não. Você só compreendeu que já não é mais para você. Beleza. Aquilo caiu por terra como uma folha seca. E assim, a única maneira de você sair fora de um hábito. Se você falar. Não vou mais me masturbar. Eu falo isso porque eu sou um dos caras que vai contra o NoFap lá. Porque o NoFap é uma interpretação legal, mas precisa de uma compreensão para você sair fora. Senão é só repressão. E só repressão vai gerar raiva, vai gerar angústia, vai gerar frustrações, porque o seu cérebro vai falar: meu, beleza, se você chegar lá 90 dias, por exemplo, né, no caso do NoFap, sem se masturbar, agora você vai fazer o quê? Ninguém sabe. Eu pergunto isso para os caras, não falei, aí você passou 90 dias aí. Ah, você acha que você virou Highlander? Não, virou o quê? Nada, não adiantou nada, você só reprimiu 90 dias. É um estilo de vida, é a mesma coisa. Vou ficar 90 dias sem fumar. Não, cara, você tem que largar de fumar. Entendeu? Nunca mais fumar. Essa é a ideia. Não criar. Esses aí é dar um tiro no pé, esse tipo de coisa. Não, porque é para sair do hábito, é o reboot do. Não, esse reboot não vai funcionar. Sempre quando você for sair de um hábito, você lembra da mamadeira e da chupeta. Toda criança foi viciada antes de sair no começo. Por que você largou? Porque você identificou algo dentro de você, identificou que eu já não tenho mais idade para isso. Ponto. Não é que você. Não é que você quer. Se convencer que você não tem idade para isso. Não, você tem que ter uma compreensão genuína disso. Porque, agora, não tem problema nenhum você ser um adulto e jogar videogame, a partir do momento que você saiba lidar com isso. Ó, eu não sei mais lidar com isso, então quer dizer que eu sou infantil nesse aspecto. Então eu não posso. Por exemplo, eu não tive várias vezes uma educação financeira. Dava um cartão de crédito na minha mão, dava 2, 3 meses, ele estava estourado, eu estava pagando o mínimo e. Por quê? Eu não tinha uma educação. Então. Se eu não posso ter, se eu não sei, não sei lidar com aquilo, eu não posso mexer com isso por enquanto. E aí, tudo bem. Na hora que você vai mexer lá na frente, você fala, bom, você vai lembrar de tudo aquilo que você passou, você fala, bom, agora eu tenho que ter uma outra visão, um outro relacionamento com isso. E aí, tudo bem. Mas você tirou um tempo, aí é saudável, entendeu? Mas, ó, eu não lutei contra. Eu compreendi um processo. Lutar contra, cara. É a ferramenta do guerreiro. O guerreiro, mais cedo ou mais tarde, fica fraco e vai sucumbir. Não adianta. Olha na história. Sansão, Hércules, né? Por mais força que tinha, cara, foi embora. Não adianta. Por quê? Precisa de compreensão. Os grandes mestres que eu admiro, ninguém lutou contra nada. Só a compreensão muda. Então, se você tiver compreensão desses processos, você vai largar de qualquer hábito. Por isso que eu estou te falando, se você entender o processo, você larga de fumar, larga de jogar videogame, larga de se masturbar, larga de. Porque o sexo, a necessidade de relacionamentos e de sexo também é um tipo de apego dificilmente de sair fora. Você tá entendendo? Necessidade de ter alguém, né? Necessidade de atenção, tapinha nas costas, de se organizar como tal, também é uma das coisas mais difíceis de sair. Mas uma vez interpretado, decodificado os hábitos, você vai sair de qualquer. Entendi. Bom, então nesse sentido, para você, Astro, você acha que é mais importante uma mudança de consciência do que uma repressão de fato, certo? Claro, com certeza. Mudança de mindset vai funcionar muito mais do que você falar, não, simplesmente eu vou evitar isso a todo custo. Não vai funcionar. Eu sei que é frustrante isso, porque a maioria das pessoas vai por esse caminho. Não, eu não posso mais ter estímulo nenhum disso. Não, não vai adiantar. Porque nesse mundo que a gente está conectado, cara, você vai ter estímulos de tudo a todo tempo. Então, ou você compreende, ou você vai sucumbir e se frustrar e vai achar que aquilo não é para você. Ah, não, eu sou viciado em game mesmo e não vou sair fora porque não dá. Você achar que você é um cara diferenciado, que você não consegue sair do, né? Eu já escutei de várias pessoas que eram fumantes, algumas já morreram, mas falaram, não, eu não dá, cara, não vou parar de fumar porque não dá. Então, olha que tipo de sinapse a pessoa criou para ela, olha, não dá. O cérebro dela vai entender o quê? Bom, não dá, então beleza. Então tem que mudar o mindset, tem que entender. Não, peraí, eu sou de carne e osso, tenho DNA, tenho órgãos, uma mente cognitiva. Não, consigo. Se as pessoas conseguem, também consigo. Né? Sim, é um processo que muitas vezes dura, demora tempo, Claro, e eu não acho é essa que. conversa que eu falei com você que você já mudou amanhã e vai sair de todos lados. Não, É, sim, é um é o que eu tava falando no processo. começo, é uma luta diária, diária, é guerra mesmo. Sim, Mas sim. uma guerra no sentido de compreensão. Sim. E você vai saber o momento que cai a ficha. Sim. Esse é o sentido. Não é o momento de, ah, eu estou empoderado hoje, cheio de hormônio, porque eu malhei, comi bem, então hoje eu estou bem, então eu estou leão. Amanhã, ou não tive uma noite de boa de sono, amanhã eu estou que nem um cordeiro. Ah, realmente não dá, tá, não sei. A maioria das pessoas é assim. Né? Sim. Não, eu compreendi. Na hora que cai a ficha, você vai ver, a coisa seca por si só. Sim. Aliás, eu acho que também é um problema. Eu não sei se da sua geração também, mas um problema da minha geração que eu enxergo. Na verdade, eu não sei se é um problema de geração, porque talvez seja um problema da humanidade como um todo, principalmente da parte ocidental do planeta, vamos colocar assim. Mas enfim, eu acho que um problema relacionado a isso, a mudança de hábitos, esse lance de mudar a consciência sobre algo e tal, é justamente a questão do tempo. A gente não quer levar tempo para fazer qualquer coisa. A gente vive numa geração, num tempo, basicamente, de pessoas que não têm tempo. De pessoas que basicamente não querem gastar tempo com nada. E aí a gente já entra em outro problema. Eu acho que esse lance das pessoas não quererem gastar tempo com as coisas, das pessoas quererem respostas imediatas, soluções aqui e agora, eu acho que isso acaba desembocando em vários outros problemas, não somente no problema de mudança de hábito, mas em problema, por exemplo, de decadência de relacionamento, pessoas sem autoconhecimento próprio sobre nada, pessoas impacientes, geração mimada, pessoas narcisistas, enfim. Eu acho que, por mais que eu mesmo, eu, Thiago, eu sou uma pessoa que eu tento ponderar sobre os assuntos, eu tento refletir sobre as coisas que eu faço diariamente, sobre a utilidade daquilo que eu faço, sobre se algo é saudável ou não. Mas mesmo eu sendo uma pessoa minimamente, vamos colocar assim, ponderada sobre as coisas, eu percebo que mesmo eu já sou uma pessoa que eu tenho pressa às vezes, que eu tenho pressa, que eu quero resposta aqui e agora, e que isso é algo que não vem de mim. Eu percebo que não vem de mim, eu percebo que eu fui educado dessa maneira. Eu fui educado num contexto familiar, num contexto social, num contexto educacional da escola, de buscar as coisas aqui e agora. de buscar as coisas rápido, sabe? Resultados rápidos, resultados imediatos, prazer, sabe? E eu acho que essa é uma grande dificuldade. Eu não sei se para você, para sua geração também, ou se seria mais para minha, que é uma geração mais nova, enfim, mas eu acho que é um problema gigantesco, eu diria, da minha geração, é esse problema em lidar com o tempo. Essa falta de paciência, basicamente, essa falta de resiliência para lidar com a vida de uma forma geral, de não saber como lidar com os problemas da vida. E aí eu acho que isso acaba desembocando em milhares de problemas, em, sabe, pessoas erguendo bandeiras, pessoas achando que são injustiçadas, quando na verdade elas só foram vítimas, entre aspas, das circunstâncias da vida, sabe? Pessoas completamente inadaptadas à realidade da vida, porque a realidade da vida é basicamente isso daí, é todo mundo. Eu pelo menos enxergo que a vida é assim, é a vida é todo mundo se ferrando, é desde o mais rico até o mais pobre passando por dificuldades. Claro que o mais rico passa por dificuldades diferentes do mais pobre, mas todo mundo passa por alguma dificuldade. Eu acho que é muito difícil de existir um sujeito, um ser humano que assim não tenha nenhuma angústia, que não tenha nenhuma área em que ele, sabe, aquela área que ele falha, que tipo ele é bom em tudo, ele é foda em tudo, mas aquela área ele tropeça, sabe? E é um problema gigantesco. Eu acho que a mídia incentiva isso, a própria educação, às vezes, que a gente recebe na escola, incentiva essa busca pelo agora, essa busca pelo imediato. A família, muitas vezes, também incentiva isso daí, amigos, namoro, relacionamento, etc. Essa busca por resultados imediatos. Você também enxerga isso, Astro? Ou você tem uma visão diferente sobre? Desculpa a torcida aqui na hora de falar. Cara, assim, muito me admira a sua interpretação. Ela me deixa com um veredito em relação a você. Você se tornou, com essa indagação sua que você acabou de falar, toda a sua interpretação, você se tornou um buscador. Isso é todas essas indagações, angústia que você está passando, que você relatou agora, de sua visão de mundo, isso mostra para mim que começou um processo chamado busca em você. Não que você vá de imediato conseguir respostas agora, mas se tornar um buscador é isso. Não se sabe ainda o que se está buscando, mas você se tornou um buscador. Por isso que os sutras do yoga começam assim: e agora, yoga? Aí você fala, gozado, um texto de 5 mil anos atrás começa uma frase assim: e agora, yoga? Por quê? Por que e agora, yoga? Porque você foi, bateu cabeça, né, gastou um bocado de sola nesses caminhos que te levaram só em frustrações, em visões, você falar, porra, cara, não é aqui, não é isso, não é aqui, não é isso, não é isso, não é isso. E agora, yoga, ou seja, na hora que nada mais sobrou, sobrou um niilismo, uma angústia, uma depressão gigantesca, você agora ganhou o diploma de buscador, beleza? Agora você viu que nada faz sentido do que você está, né? Isso torna você um buscador. Então, só para iniciar a minha pauta sobre a sua pergunta, eu vou te parabenizar porque essa é a essência de um buscador, questionar, né, todos esses parâmetros. Agora, voltando, sim, eu gosto muito, eu estou até olhando para o quadro dele aqui. Ele foi uma peça fundamental e ainda é na minha vida, que é o Osho. E ele falou frases que eu carrego muito tempo na minha mente. Ele diz o seguinte: ser condicionado é inevitável. Você vai ser condicionado pela sua família, pelos seus amigos, pelo ambiente, pela faculdade, pela religião, pela política. Você vai ser condicionado. Sair do condicionamento é opcional. Então, todo mundo vai ser condicionado. Agora, sair dele, aí é uma questão, né, individual de cada um. Ele sempre falava: ó, você pode puxar a coberta para querer dormir um pouco mais, mas uma hora você vai ter que acordar. Entendeu? Então, assim, o hábito, o condicionamento, é tudo isso que você falou. A gente vive realmente numa geração fast food. A gente está acostumado a ir lá pegar um hambúrguer que demora 3 minutos para ficar pronto. E aí a gente joga todo esse processo em todas as vertentes da vida. Bom, se eu como bem, Quer dizer, como bem não, né? É um junk food, tudo bem, mas não deixa de ser gostoso. Se eu como algo gostoso que tem trocentas calorias pro meu cérebro entende, pô, legal, em 3 minutos, por que eu tenho que ficar 8 horas num trabalho? Por que eu tenho que demorar para conquistar uma coisa? Por que? Não, não, não aceito isso. E aí a gente fica realmente, né, num amor líquido, num amor onde qualquer perrengue eu abandono, porque não é possível, eu sou muito especial para passar por isso, né? Eu quero me estimular todo o tempo, pode ver. O celular é uma ótima ferramenta, eu não tenho nada contra tecnologia, eu trabalho com tecnologia, eu acho que é uma ferramenta fantástica. Mas até coisas maravilhosas, em mãos erradas se tornam um problema. Eu vi uma reportagem recentemente de uma repórter lá da Europa que ela se suicidou. A gente está no setembro, começa agora o setembro amarelo, né, que é o setembro do suicídio. Ela se suicidou, ela era uma repórter top lá, ela deixou uma carta falando assim: ah, minha vida está tudo bem, não tem nada, o meu problema é o meu cérebro. Então, assim, o que ela quis dizer? Minha cabeça, eu não sei lidar com meus pensamentos e emoções. Então, uma ferramenta fantástica, demorou bilhões de anos para gerar essa complexidade e nesse momento que a gente está, para ela foi demais. Então, é uma ferramenta maravilhosa, só que eu não sei lidar com aquilo, então eu sucumbo. Então, esse é o cenário que a gente está enfrentando. Depressão, angústia, esse tipo de coisa, é a doença do momento, cara. E é interessante para o sistema, porque se você não fica angustiado, se você não fica depressivo, se você não fica se achando, literalmente, desculpa a palavra, um bosta, você não consome. Você precisa sentir um lixo mesmo, você correr atrás das coisas na corrida de rato, pisar na garganta do outro para conquistar os seus corinhos de rato. É isso que o sistema, ele gira com essa. Então, obviamente, por isso que eu falo que eu estou muito feliz vendo você sentindo essas angústias, porque no ocultismo, que eu estudei, eu estudo ainda, né, mas eu estudei, diz que isso é uma crise iniciática, é uma crise que inicia um processo. Por que uma crise iniciática? Ela iniciou um processo de busca. Então, maravilhosamente bem, é isso mesmo, cara. Essas angústias eu fico muito, assim, abismado de pessoas não sentirem isso que você está sentindo. De falar, não, mano, para mim tá tudo bem. Não, a vida é assim mesmo, eu não sinto nada disso não. E fumo meu narguilé e tomo meu drink e vamos falar de. Cara, eu no podcast não, desculpa, no Spotify, olhei lá os 50 mais músicas lá do Brasil. Eu olhei o nível de música do Brasil, eu falei, mano, a população realmente ficou retardada. Não é, não tem outra definição assim. A gente tá chegando no nível onde, pode ver, as pessoas querem ser tratadas como nenê. Eu tenho que fazer aplicativos extremamente assim. E eu sou da área de tecnologia, então estou te falando. As pessoas não querem pensar. Então, eu quero tudo mastigadinho na minha mão, como se fosse uma criancinha. Se eu tiver que pensar alguma coisa, aí eu espano. Aí não, aí não gostei. Faço birra, faço mimimi e tal. Então, é exatamente. Tudo isso está enraizado com os hábitos que a gente está falando, com condicionamentos, e também as pessoas não estão se ligando de como funciona o mecanismo da mente. E por trás disso tudo, cara, né? Há pessoas que estão entendendo bem, entendem bem desse processo e estão no topo. Entendeu? Isso aqui não é lei, não é algo de Illuminati, não, de acabar com o mundo, não. Não é isso, não. É literalmente o que Platão falou. Você não quer saber sobre política, tudo bem, não tem problema, mas você vai ser dominado por pessoas que querem saber. Então, eu não quero saber sobre a mente humana, não quero saber de comportamentos, hábitos, não quero saber nada disso. Beleza, você vai ficar à mercê de pessoas que querem saber. E é pessoas que geram uma mídia totalmente doente, e você vai no couro de rato, você vai na corrida de rato sem questionar, não vai ter um poder de questionamento porque você não estimula isso, e vai ficar lá vivendo sua vidinha medíocre. É isso aí. Então, tristeza vende, depressão vende, angústia vende muito. Eu preciso disso porque isso é lucrativo, eu preciso deixar você assim. Entendeu? Então, tudo está interligado. Você está vendo que a gente está falando de hábitos, mas tá tudo interligado. Isso tem tudo a ver com. Eu preciso que você tenha hábitos horríveis em relação a hoje, que eu penso, né? Mas para a maioria são hábitos normais. Eu preciso que você tenha esses hábitos para para vender algo para você, senão você não consome. Como é que eu vendo algo para um cara que tá harmonioso? Tá bem? Como é que eu vou vender algo para ele? Eu falo, não, bicho, não quero não. É, como você vai vender algo para alguém que não precisa de nada, É, o cara basicamente. fala, mano, não, velho, vai lá você. Não, eu preciso criar angústia dentro de você, caos, aí você vai sair na loucura. Você vai achar que a vida é isso mesmo, a vida é pisar na garganta de outra pessoa para você ter um socorrinho de rato. Não, bicho. E aí o medo, né? E lógico que por trás de tudo isso tá a filosofia do medo. Porque se eu não fizer, nossa, eu vou sofrer enormes consequências. Então, pode ver que a gente começou a te falar de hábitos realmente, né, Thiago? Mas uma coisa é óbvio, eu já sabia que isso não ia só debandar para o assunto hábitos, né? Você vê a complexidade que é tudo. Tudo é imensamente complexo. Por isso que hoje Sócrates faz muito sentido. Só sei que nada sei, porque quanto mais eu olho para um determinado ponto, uma vertente da vida, eu vejo a complexidade que é aquilo, cara. Né? Ó, a complexidade que é o hábito. Sim. Porque tá tudo isso que a gente está falando está enraizado nele. Então, olha a complexidade. Não, né? Aí vem alguém que, né, eu odeio essas coisas, 10 coisas para sair fora de 10 coisas para ser feliz. Cara, coitado, mano. Eu não sei se quem tá mais. Quem tá pior? Quem tá falando isso ou quem tá acreditando nisso aí, tá entendendo? Sim. Aliás, eu enxergo que basicamente tudo em relação a hábitos, em relação ao sistema em que a gente vive, em relação a como a gente vê a vida, muitas vezes, em como as pessoas se comportam, eu enxergo que tudo isso basicamente não é fruto do acaso. Eu enxergo que eu não vou aqui entrar em especulações sobre, tipo, quem seria os grupos ou os grupos que dominam aí o mundo e tal. Eu não vou aqui entrar em especulações, mas eu enxergo muito claramente que as coisas estão tudo muito interligado. É como você falou, tipo, sabe, hábitos merda produzem vida merda, que produz angústia, que produz você necessitar de remédios, que produzem você garantir lucro para a indústria farmacêutica, que produzem você muitas vezes você descontar sua frustração em mecanismos lixo, tipo comer comida lixo, jogar jogo lixo, produzir conteúdo lixo para o YouTube, etc. Basicamente uma coisa alimenta a outra. Maus hábitos alimentam maus sentimentos que alimentam maus comportamentos, vão colocar assim, no mundo, que alimenta criminalidade, às vezes, que alimenta relacionamentos líquidos, que alimenta XYZ, tá muito assim. Eu não sei, como eu disse, não vou entrar aqui em termos de falar quem está por detrás das coisas, mas assim, eu sinceramente, para os grupos, ou para a pessoa, ou para as pessoas que estão por detrás de tudo, eu acho que esses caras, eles estão de parabéns, porque, tipo, a engenharia social que existe na sociedade do século XXI é uma engenharia social fodidíssima. Tipo, é uma engenharia social que basicamente consegue ligar tudo e faz com que, se você cai numa área, é muito possível que você não caia somente em uma área. Você cair em uma área te leva para outra área de erro, que te leva para outra área e assim vai. Por exemplo, é aquele exemplo que eu dei agora há pouco de, por exemplo, ah, eu joguei, fui mal no jogo, sei lá, eu tô jogando videogame e joguei mal no negócio, fiquei frustrado comigo mesmo. O que que eu faço? Desconto isso na pornografia. E aí o que que acontece? Aí eu fico ansioso. Daí o que que eu faço? Daí eu desconto isso na minha mãe, sei lá, xingo minha mãe, ou trato ela de maneira que não devia ser tratado. E aí a minha mãe acaba transferindo isso pro trabalho dela, ela não trabalha direito, ou ela fica preocupada comigo, e uma coisa vai alimentando a outra, sabe? São pequenas atitudes que muitas vezes geram. É aquele negócio do efeito borboleta. Uma coisinha pequenininha pode gerar efeitos que a gente não imagina, sabe? E uma coisa que eu, pelo menos, eu sinto isso às vezes, é que eu tô verdadeiramente, às vezes, lutando contra o mundo inteiro. Não que eu esteja literalmente lutando contra o mundo inteiro, porque eu não acho que eu vou mudar o mundo. Mas assim, você entrar, querer mudar hábitos, querer mudar a sua forma de ver as coisas, querer mudar a sua rotina, é você literalmente bater de frente contra o mundo, porque o mundo prega um modelo de vida que as coisas estão muito interligadas. Então não tem como você, por exemplo, você começar a enxergar a pornografia, por exemplo, enxergar a pornografia algo de errado, algo de ruim, sem você ao mesmo tempo não bater de frente com várias outras coisas também. Por exemplo, se você começar a enxergar a pornografia como algo ruim, algo, uma indústria ruim, maléfica e etc., você também vai começar a ver que os relacionamentos modernos também seguem parâmetros, também seguem os relacionamentos modernos seguem modelos que não são modelos saudáveis. E aí você vai ver que tem séries, que tem programas, que tem filmes que alimentam isso, que tem jogos que alimentam isso, que tem uma cultura basicamente que alimenta isso. Ou seja, o simples fato de você, por exemplo, ver que pornografia não é algo bom e você querer mudar isso, você, no seu nível individual de não assistir mais isso, você querendo ou não, você também vai começar a bater de frente com outras coisas. Você vai deixar, às vezes, não somente de assistir filmes e ver pornografia e tal, mas você também vai deixar, às vezes, de jogar alguns jogos ou de assistir alguns filmes ou deixar de ver algumas séries, porque essas séries incentivam, às vezes, ou mostra como algo normal alguns tipos de relacionamento que podem não ser lá saudáveis para você. Então, eu acho muito complicado, particularmente. Eu tô, assim, já faz um tempinho, já alguns, eu diria que, sei lá, talvez de um ano para cá começou a se intensificar em mim uma meio que uma, não é exatamente uma guerra contra o mundo, mas há um sentimento de não querer seguir o modelo do mundo. E aí, de repente, como eu disse, para você não seguir as coisas que o mundo traz para você, você tem que bater de frente com várias coisas. Uma coisa bate de frente com várias outras coisas. E isso é difícil, sabe? Eu tô num momento de transição agora e eu tô enfrentando verdadeiras dificuldades, porque, como eu disse, eu tô tendo que bater de frente com várias coisas. E é complicado, é um processo que eu, particularmente, eu acho que vai levar talvez até anos para se consolidar e tal. E, enfim, Astro, você também tem essa visão de que as coisas estão interligadas? Você tem outra visão? Quer fazer algum comentário sobre? Sim, na verdade, assim, sua análise foi perfeita, né? Principalmente quando você fez ali o jogo de relação uma coisa com a outra, é bem isso mesmo, né? Fico muito feliz de estar escutando de uma forma bem bonita isso que você relatou. E eu só tenho uma coisa para falar, que na verdade é um toque de alguém que passou por esse processo. E eu sempre digo lá no meu canal, não sou mestre de ninguém, também não estou pronto. Eu sou somente um peregrino no caminho, tá ligado, mano? É aquele cara que você encontrou no caminho e fala, ah, mano, eu tô aqui andando faz uma cota e é bem isso mesmo. É basicamente isso que eu me sinto quando eu falo isso para alguém que, primeiramente, é difícil encontrar pessoas como você interessado nesse tipo de assunto, de sair de Matrix, de espiritualidade, de psicanálise, de consciente, inconsciente. É muito difícil hoje se encontrar pessoas isso, porque a maioria das pessoas estão presas na trivialidade, nas coisas que realmente não importam, né? Aquilo que eu gosto muito de um livro de, são duas enfermeiras que eu até falei lá no canal sobre esse livro, de que elas relataram mais de 2.000 casos de pessoas que estavam no corredor da morte. E pessoas que estavam com alguma doença que iam morrer em breve. Bom, nenhuma delas queria um carro melhor, tá? Nenhuma delas queria um emprego melhor, ninguém queria uma casa mais bonita, ninguém queria coisas materiais. Todo mundo queria mais afeto, todo mundo queria ter tido mais coragem de fazer as coisas. Isso foi unânime nas 2.000 pessoas. Então, o que mais importa, a gente não está fazendo, que é a coragem de se expor, de fazer as coisas, de ir atrás das coisas que a gente quer fazer. Não, a gente fica com medinho, né? E fica envolto de um N processo. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Segundo é, você, que eu consegui identificar aí agora, você está numa parte que eu chamo de observador ácido, que é o começo da busca realmente, né? É bem aquilo. O que é o observador ácido? Você identificou que você é um observador do ambiente onde você está, você começa a ter essa crise iniciática que iniciou um processo que ninguém sabe definir, nem o nome, mas você sabe que iniciou um processo de busca, não se sabe ainda o que está buscando, nem caminho buscar, mas que você se tornou um buscador, isso é fato. E aí, esse buscador, ele fica ácido, que é? Aquele cara niilista, sabe? Aquele cara pessimista que fala, mano, não, cara, a vida realmente. Aí, puta, olha esse cara fazendo tal coisa lá. Olha, aí a gente vive, esse observador ácido, ele cai no negócio chamado outrite, que eu brinco entre amigos. O que é outrite? A doença do outro. Olha como o outro está fazendo, olha como a sociedade é, olha meus pais, olha meus amigos, olha minha escola, olha a política, é a culpa de fulano, ciclano, é sempre o outro. Tudo bem, é realmente essa constatação. Mas esse caminho você vai ficar de novo, a mente te pegou de novo, te jogou num hábito de agora ficar na outrite. Agora você tem que identificar o quê? Cara, não importa. Você é o interpretador de. Você não pode evitar que as coisas aconteçam, algumas coisas aconteçam com você. Você não pode evitar. Mas como você vai reagir em relação a elas, você pode. Então, assim, eu gosto mais uma vez, parafraseando o Paiinho, o Osho, Bhagavan, Sri Rajneesh. Tem uma pessoa lá que fala que ela está irritada no trabalho, que ela não consegue se ligar. Ele dá uma parábola budista que é a parábola do poço vazio. Você já escutou? Acho que não, eu acho. Ele falou que é o seguinte: você é um poço. E se esse poço está cheio, bom, como você é um poço, as pessoas jogam baldes em você. O que é baldes? É os seus relacionamentos diários. Como você lida com sua mãe, como você lida com seu emprego, seu relacionamento afetivo. O que é isso? São baldes que estão sendo jogados em você. E eles vão retirar, esses baldes vão retirar de você o que você está cheio. Então, assim. Quando a gente vê um amigo e eu fiquei feliz na vida, cara, não foi o amigo que trouxe a felicidade. A felicidade já estava aí dentro de você. Ele só foi uma desculpa para desencadear um processo. Mesma coisa da raiva, mesma coisa de qualquer emoção. Já está dentro de você. Quando você consegue, através de métodos, que aí a gente pode falar no outro podcast, esvaziar, e a meditação é uma das ferramentas mais extraordinárias que tem. São poucas, né? Mas a meditação é uma das que consegue esvaziar você. Você se torna um poço vazio. Então não importa quantos baldes as pessoas jogam em você, não vai arrancar nada de você. É essa a interpretação que o Cristo quis dizer lá, quando alguém bater numa face, dê a outra. Né? Quer dizer que você vai estar tão vazio, né? Ele não está falando para você ser trouxa e apanhar e ficar quieto, não é isso? Está falando que você vai estar tão vazio que você não vai cair no que a maioria está fazendo, que é desejo de vingança. Você vai lá e vai dar o troco e tal. Algo aconteceu com você que você tá vazio, cara. Foi um balde, entendeu? O balde bateu, não foi muito legal, tal, não sei o quê, mas não arrancou nada. Não, não tem, não vai ter nada ali. A pessoa não achou nada, entendeu? Então, esse é um toque primordial no caminho. Isso aí são pepitas de ouro. Por quê? Eu fui extremamente reativo, que eu falei para você, eu fui um ateu militante. Eu fui um cara extremamente niilista, depressivo, de que a vida não tem sentido, não tem nada. Não que há um sentido, não que eu descobri um sentido, mas eu consegui ter uma visão totalmente diferente da vida. Porque você pode ter duas visões e é as duas únicas. Tudo é milagre, tudo é extremamente complexo e eu fico maravilhado com isso, que é o que eu sinto agora. Não agora, já de uns anos para cá, nesse processo. Aprendi a ter olhos para isso. Essa também é a parábola bíblica falada. Aqueles que têm olhos vejam, aqueles que têm ouvido. Ninguém está falando dos seus olhos e ouvidos, os físicos. Esses aí a gente sabe que você tem. Mas para você ver além disso, será que você consegue? Será que você tem olhos? Não, então, é esses olhos. De você ver, por mais que a gente veja toda a lambança e o caos que está, mas sempre foi em determinado ponto, mesmo com tudo isso, você consegue ver na transcendência, ver além disso. E ter disposição e ter um contentamento. Isso é graça. Então, o observador ácido no começo que eu estava falando, ele não consegue ver isso. Ele só vê o caos. E é isso mesmo. Na meditação, você vai começar a meditar, você acha que você vai atingir o no mind, o nirvana de cara? Não. Você vai ver o caos que você é. Por isso que a maioria das pessoas fala, mano, eu comecei a meditar, piorou. Não é que piorou, é que agora você está consciente do caos que você está, do caos que você é. Esse é o primeiro processo. Primeiro, você vai ver a lambança realmente que o meio todo que você tá, porque se você não tem consciência disso, como é que você vai sair disso? Uma vez que você identificou todo esse processo, aí que as coisas vão começar a se encaixar, vão começar a limpar. É a mesma coisa. Ó, esse terreno aqui, vai ter que ser, vai, vai, você quer, eu preciso construir uma casa nesse terreno. Aí eu olho lá, tem rato, tem entulho, tem um monte de mato. Como é que você quer construir uma casa ali? Você precisa limpar. Então, o processo de limpeza é algo demorado. E o observador ácido, no começo, ele não consegue ver isso. Ele já quer a casa pronta lá. Porque ele ainda está com resquícios do condicionamento dele do momento fast food. Que ele acha que a espiritualidade também é fast food. Ou seja, agora que eu me tornei um buscador, não, bom, não, é uma, não quero me cansar muito. Eu quero já ser um buscador top, tá ligado? Eu quero já ter os insights, eu quero ser foda, eu já quero. Não, não, não, não. Nesse tipo de mente, talvez você possa ter lá na corrida dos ratos. Aqui o negócio vai ser diferente, tá entendendo? Então, por isso que eu tenho uma certa birra com a pseudo-espiritualidade, e eu parei, por isso que eu não levanto bandeira em nada. Você vai ver os vídeos lá, e o pessoal que está escutando aí, que vai escutar, né? Provavelmente me busquem lá, vai ver que eu não levanto bandeira de nada. Não levanto bandeira de algum caminho espiritual, não levanto bandeira de nada. Por quê? É justamente isso. Cara, não tem o que. Não tem bandeiras, tá entendendo? Você começa a ser um cara imparcial. Você vê que não, eu não vou ser iludido de falar que esse é o caminho, não. As coisas são extremamente complexas. Então, só para finalizar, vocês têm duas formas de visualizar a vida: da forma ácida, da forma niilista, da forma depressiva. E o depressivo é cool, é engraçado, no meio de uma rodinha, você lançar um negócio assim, pô, a pessoa é da hora, cara, puta, gostei do seu jeito. É legal você ser depressiva, vende também. Vende uma imagem que você é culto, né? Eu vejo hoje alguns filósofos brasileiros aí que vendem essa imagem de que. Não, isso tudo que você está falando, não. Da hora é você meter o pau e falar que a vida é um sofrimento eterno e aceite e seja feliz, da maneira que der. Não que isso não seja verdade de certa forma, mas é possível você ter uma outra interpretação disso. Então, esse é o toque que eu estou te dando. Observa dentro de você que quando você estiver reagindo a uma coisa, se você está reagindo realmente na realidade da coisa, ou se não é uma interpretação sua que agora você acha. Que é, você tá entendendo? Não sei se eu fui claro, mais ou menos isso. Então, só para finalizar a minha frase, e para a gente finalizar aí, não sei se você quer finalizar, já tá chegando 1h05. A frase do Gandhi, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Tem uma parábola de um rei, que ele é um rei. A maioria dos reis sempre foram mimimi também, né? Que é uma vida de facilidade. Ele andava na grama do seu reinado e ele espetava o pezinho dele. E ele catou, falou: pô, eu quero que coloque couro de vaca em todo o meu reinado, porque eu não quero espetar mais meu pé em nenhum lugar que eu vá. Aí um grande mestre estava escutando e falou: senhor, não seja tolo. Simplesmente faça o couro do rato o seu chinelo, o seu sapato, onde você andar, não vai espetar o seu pé. Ou seja, crie dentro de você circunstâncias onde, não importa onde você vá, aquilo não espete você, cara. Não afete você. Isso é possível. Isso hoje, depois de alguns anos nessa peregrinação aí, quase 10 anos, eu posso dizer que eu posso hoje ir a algum lugar e, por mais a merda que eu possa ver, não sair tão afetado. Lógico que uma porcentagem você é afetado, não tem jeito. Sou humano, né? Mas não. Não seja tão afetado a ponto de eu ficar cego e deixar as emoções tomarem conta, tá entendendo? Isso é possível, isso é possível. Eu acho que esse é o caminho que eu tô indo. Legal, eu tô construindo isso dentro de mim, pode ver. São 10 anos, eu tô construindo dentro de mim isso. Não que eu sempre admirei, né, circunstâncias de mestres que eu estudei, de olhar a vida deles e falar: nossa, mas como é que ele saiu dessa circunstância? Como é que ele enfrentou esse tipo de coisa? Porque eles foram a vida inteira de construção. Eu peguei a parte final lá, analisando já ele, já como mestre, né? Mas com certeza não é fácil, e também não foi fácil para eles, né, passar por essas circunstâncias. Como também não vai ser fácil para mim, e tá tudo bem. E quando você já se prepara sabendo que vai tomar tapa, o tapa é menos dolorido. Esse é o ponto. Sim. Bom, Astro, eu queria fazer uma última pergunta. Daí, se você quiser responder meio resumidamente, não sei. Mas enfim, posso fazer uma última pergunta relacionada ao tema? Claro. Bom, relacionado ainda ao tema de hábitos e tal, mas fugindo um pouquinho daquilo que a gente está falando até agora, eu particularmente eu tenho uma certa dificuldade para talvez eu e algumas pessoas que eu também que eu conheço, até minha namorada, eu diria, a gente tem uma certa dificuldade para descansar, sabe? E isso eu enxergo que tanto é algo que foi passado para mim via social, de que tipo você tem que estar sempre produzindo, você tem que estar sempre fazendo alguma coisa e tal, quanto também eu enxergo que é uma certa inquietação existencial, vamos colocar assim, de eu não saber lidar ou não aceitar que em determinados momentos eu tenho que, sabe, simplesmente estar parado e descansar. Basicamente, eu fui ensinado, tanto fui ensinado quanto também é uma certa inclinação do espírito para a atividade, vamos colocar assim. Não sei se é exatamente do espírito, vou colocar do espírito, entre aspas. Mas, enfim, para você, Astro, qual que seria a importância do descanso e como você faz para poder descansar, vamos colocar assim, sem problema nenhum? Ou simplesmente para você é algo que simplesmente sempre foi natural, você nunca enxergou um problema nisso. Como é para você? Bom, sobre a parte do descanso, a gente é torturado em vários aspectos da vida, e se não bastasse todos eles já conhecidos, ainda tem ainda outros que passam desapercebidos, e esses são os piores, né? Primeiro, é assim, veja, a vida ela não faz robôs, ela não faz número de série. Pode ver que você tem quase 8 bilhões de pessoas agora no mundo e ninguém tem a íris igual, ninguém tem as digitais iguais. Isso é um respeito que a vida tem, ou seja, ela não admite cópias. Isso serve para o mundo que eu conheço, que é o mundo fitness e o mundo do descanso. Você vai entender onde eu quero chegar. O mundo fitness fala que você tem que comer em 3 horas, você tem que consumir tais tipos de alimentos. Você acha mesmo que nem a íris nossa é igual? Esse tipo de padrão serve para qualquer pessoa? Não. Não vai servir. E não vai servir mesmo. Pode servir, não que seja que serve exatamente para todos, mas pode ser que algumas pessoas se adaptem a isso porque elas acreditaram que isso é verdade. Mas às vezes não, muitas vezes, o seu organismo não é para isso, né? O que eu quero dizer? Você acha que descansar 8 horas por dia é para todo mundo? Não. Não. Não. Com certeza não. Às vezes, o seu organismo se dá bem. Eu identifiquei muito isso. Só que eu me torturava porque eu acreditava que a sociedade me falava que eu tinha que descansar 8 horas por dia, porque senão eu não estava produtivo, senão eu ia me ferrar, eu ia ter problemas. Não, cara. Eu comecei a escutar o meu corpo. A gente perdeu nessa loucura toda a escutar o nosso corpo. A gente escuta muito a mente e não está escutando o corpo. O corpo fala também, Thiago. Por exemplo, em questões das alimentações, eu falo isso lá num dos vídeos também. A gente come um determinado tipo de alimento e você fica com sono, seu corpo fica só, você não quer sair do sofá, você quer ir pro túmulo. O que que é aquilo? O alimento foi gostoso? Foi. Mas ele supriu o seu paladar e a necessidade da mente de já ter se apegado e gostado daquilo, criado o hábito de comer aquilo. Mas o seu corpo está falando o quê? Agindo dessa forma. Está falando, cara, não estou me dando bem com esse tipo de alimento. Eu não consigo trabalhar com esse tipo de alimento. Pare. Só que a voz do corpo é uma voz sutil. A mente berra. O corpo ele fala de modo muito silencioso, por isso que a gente é uma arte aprender ele, escutar o corpo. Então, muitas vezes eu me forçava a dormir 8 horas. Eu não funciono com 8 horas, cara. Não adianta. E se eu tentar dormir 8 horas ou próximo disso, eu fico acabado no dia. E aí eu acho que eu não descansei. E aí eu achava que eu não tinha um sono reparador. E eu ficava mais angustiado ainda. Porque eu achava que eu tinha que descansar 8 horas. Não, eu me dou bem hoje com 4 horas, 4 horas e meia, sim, no máximo 5 horas. Se eu dormir 5 horas direto, cara, eu acordo renovado, bem, e tô bem. Porque eu aprendi a olhar meu corpo. Muitas vezes eu acordava de madrugada bem, bem descansado. Mas eu olhava e falava, não, mas são 4 horas da manhã, entendeu? Eu preciso dormir. Aí entra, lógico, o inferno que a sociedade colocou para você. Não, você tem que descansar 8 horas. Aí eu comprava melatonina, comprava um monte de coisa, porque eu tinha que dormir mais 4 horas, porque eu acreditei que isso é verdade. Não, cara. Eu tava, acordava com uns extremamente produtivo 4 horas depois. Porra, mas por que não? Não. Não, porque estudos dizem, tá vendo? Aí eles fazem mais um inferno na sua vida de que você tem que acreditar e seguir. Não, cara, 8 bilhões de pessoas não são iguais. Nunca vão ser. A vida tem um respeito a isso. Tem pessoas que, a minha esposa, por exemplo, ela tem que dormir 8 horas ou mais, senão ela fica acabada. É o organismo dela. Ela funciona dessa forma. Eu funciono com 4 horas e meia, 5 horas. Agora, eu forcei, eu não. Você está falando isso porque você estuda espiritualidade, porque você quer ser produtivo. Não, às vezes eu acordo e fico moscando. Mas eu estou descansado, eu não vou ficar me forçando. Né? E se eu me forço, aí eu acordo, parece que passou um caminhão em cima de mim, entendeu? Então, eu, aos poucos, de tanto apanhar, você vai vendo. Não tem uma receita. Não vou falar para você, ah, Thiago, segue meu exemplo, durma. Eu conheço pessoas que dormem 3 horas e são extremamente produtivas, cara. Extremamente com uma energia que eu não tenho, tá entendendo? Isso depende de muitos fatores. Então não dá para te falar assim, ah, esse é o ponto. Agora, se a gente está falando, ah, eu não consigo nem descansar essas horas, eu não consigo apagar, não consigo dormir, eu tenho dificuldade com a síndrome do pensamento acelerado. Ah, nesse aspecto, aí a meditação pode te ajudar. Não meditação passiva, esse também é um outro ponto. Meditação passiva de você ficar lá num quarto, posição de lótus, com mudra na mão e cantando um mantra um. Não, isso não funciona pra gente, nós ocidentais. Eu digo isso de boca cheia, cara. Quando eu comecei a estudar meditação, eu tinha essa mesma visão errônea da meditação. Meditação não é isso. Meditação é simplesmente a arte de estar presente. Você pode fazer isso de qualquer maneira. Existem bilhões de maneiras de você ficar presente. Às vezes é escutar um som, escutar um barulho que te deixa presente, é tocar o seu corpo. Às vezes é correndo, muitas vezes minha mente ficava top, eu entrava em meditação correndo. Pode ser, lavando louça, varrendo a casa, não importa. Meditação pode ser usada em qualquer estratégia. A meditação passiva, essa de você ficar sentado, calado, escutando, prestando atenção na sua respiração, prestando atenção, nos pensamentos, isso é para cara que está lá muito tempo já treinando isso, e aí agora ele consegue ser passivo. Não, nós temos que ser ativos, usar o corpo. A gente tem uma criação extremamente voltada ao fazer. Então não adianta eu simplesmente falar, medite, preste atenção na sua respiração. Não, você vai me xingar mentalmente, falando, não, isso aqui não serve para mim, cara. Tanto é que eu deixo um método de meditação lá no meu canal, que é uma meditação passiva, mas ela é, como você escuta um som muito forte, né? Nos ouvidos, ela acaba sendo ativa, porque aquilo chama a sua atenção. A meditação no começo tem que ser igual um chocalho para a criança. A criança está chorando, aí você não tem que fazer um barulho, um chacoalho bem barulhento para a criança prestar atenção. A meditação tem que ser essa barulhenta no começo, porque senão a nossa atenção não se foca, porque, principalmente agora na era digital, né? Eu estou conversando com você, tem pop-up do meu WhatsApp pulando aqui, aí tem e-mail chegando, tem um monte de coisa, barulho de televisão, Wi-Fi e tal, não sei o quê. É estímulos, estímulos, estímulos. Quando eu falo, não, cara, para aí 10 minutos e presta atenção. Você acha que você vai conseguir? Não, cara, você está o dia inteiro sendo estimulado disso. Então, o que você tem que fazer? Usar essa arte de se estimular, mas agora conscientemente. Agora você prestando atenção. Então, existem vários métodos de meditação ativa. Pesquise sobre isso. Isso vai te ajudar a diminuir o fluxo de pensamento. Não parar. Não existe parar de pensar. Senão, você vai parar da sua morte. Então, existe diminuir o fluxo de pensamento onde você possa ver com mais clareza. Agora, diminuir totalmente o fluxo de. Não, eu nunca experienciei isso dessa forma. Então, assim, hoje eu pratico algumas técnicas antes de dormir. O que me ajudou muito foi entrar no caminho do yoga. Yoga não é, também, é mais uma coisa que a gente foi torturado e passado o conhecimento errado, não é. Se tornou torções do corpo e um tipo um pilates da vida. Não, nada a ver, yoga tem nada a ver. E yoga é um sistema extremamente complexo e maravilhoso de ser estudado. E quando eu comecei a implementar as coisas do yoga na minha vida, melhorou muito também a serenidade E trazendo mais serenidade, mais clareza, você vai ver muitos outros campos escuros que precisam ser mudados. Sua alimentação, o tipo de coisa que você bebe, o tipo de água que você bebe. A água que você bebe, já parou pensar? Ela é alcalina? Não. Ela tem um pH bom? Não. Ninguém observa nada. Todo mundo acha que água é água. Não é, cara. Água não é. 72% do seu corpo é água. Você tem que prestar atenção na água. É a mesma coisa se você fazer uma prova. 72% da questão que você vai fazer, quer dizer, a questão que você vai fazer é ter um peso de 72%. Você não tem que prestar atenção muito bem nessa questão? Sim. Né? Agindo nesse exemplo. Então, água não é água, não. Você tem que prestar atenção no tipo de água que você vai mandar para o seu corpo. O seu corpo vai reagir muito bem. Você vai aprender a escutar seu corpo. E aí, cara, sua vida vai melhorando em todos os aspectos. Hoje eu tô no auge. Hoje eu tô no auge. Né? E cada vez mais velho que eu vou ficando, eu vou vendo que eu tô cada vez ampliando mais a minha capacidade cognitiva e minha capacidade de percepção. Isso me deixa extremamente bem, cara. E aí, tudo melhora. Não só o seu sono, não só a forma como você se relaciona com as pessoas sentem também essa energia sua, até no modo que você está falando, as pessoas sentem que é verdadeiro o que você está falando, tá entendendo? Porque não adianta, eu posso me fingir de tom professoral aqui, né? Se não é algo do meu coração, não é algo da minha experiência, não vai tocar as pessoas. As pessoas não vão escutar, vai estar fazendo outra coisa e eu vou estar lá falando. Não, quando isso faz parte do seu processo, as pessoas sentem isso. Ela sabe que você está sendo honesto e aí se torna uma mensagem de coração para coração. As pessoas sentem. As pessoas que estão sensíveis para aquela mensagem, elas conseguem interpretar isso daí. Sim. Entendi. Bom, deixa eu ver aqui. Acho que já tá bom já de tempo de interação, de podcast e tal. Enfim, você quer falar mais alguma coisa relacionada a esse tema? Astro, fazer mais alguma Assim, consideração, a gente poderia pergunta? falar muita coisa, Thiago, porque isso abre margem para cada vez a gente se aprofundar em mais e mais coisas, né? E assim, a mente humana, não adianta a gente fazer um podcast também de 2 horas, ou mais de 1 hora e meia, a mente humana já não consegue interpretar mais nada que a gente está falando. Então, assim, é legal o tempo que a gente está aí, 1 hora e 20, eu acho que é bacana. Eu, na verdade, não tenho nada a acrescentar, só tenho a agradecer a oportunidade, porque as pessoas. Elas são instrumentos de desculpa na nossa vida, né? Tipo, você foi uma desculpa para eu cada vez mais me aprofundar no que eu tô falando, porque eu tô falando, isso serve não só como um toque para você, mas serve para me relembrar de várias coisas que estavam lá no tapete do inconsciente, tá entendendo? Então, obrigado pela oportunidade de estar podendo relatar algumas das minhas experiências, me relembrando de algumas coisas e aprendendo pelas coisas que você falou de uma forma maestral, principalmente quando você fez o joguete de relação uma com a outra, é bem isso mesmo, cara. Essa é a interpretação mesmo. Bom, eu na verdade eu que agradeço também sua presença, que já é a segunda participação aqui no canal. Para quem não sabe, ou não lembra, eu também já fiz um hangout. Na época que o hangout ainda funcionava no YouTube, eu fiz um hangout junto com o Astro e o Kevin do canal Matrix. Mas enfim, então eu gostaria de agradecer a você, Astro, pela participação, e quem sabe futuramente ainda a gente ainda faça mais coisas e tal. Você Claro. também, se quiser gravar algum dia, enfim, sinta-se à vontade para me chamar. E bom, acho que é mais ou menos isso daí para o pessoal que está aí em casa. Eu espero que vocês tenham gostado de alguma forma, que tenha alguma coisa entrado na cabeça de vocês e que, enfim, que esse podcast seja de algum bom uso aí para vocês e para mim também. Acho que para mim também eu vou tentar trazer algumas coisas mais para minha vida. Então é isso aí. Quer se despedir do pessoal, Astro? Beleza, quero deixar um abraço para todos, em especial para você pela oportunidade aí. Desejo sucesso na jornada. E Obrigado. tamo junto na peregrinação. Tamo junto. Beleza. Bom, então é isso aí, gente. Um abraço aí para todo mundo. Falou, tchau.